Eu já tive muitos nomes, fantasma de Esparta, um filho de Zeus, o deus da guerra. Mas eu fugi para o norte, terras congeladas, com meu filho Atreus era uma nova era. Numa tarde com a neve caindo lá fora, um homem bate na porta, é melhor você ir embora. Ele me chama de covarde e ele bate na minha face. Acha que eu sou quem? Eu te avisei. Uma força capaz de romper montanhas, achando que ganha. Hoje você sangra, senta fúria e partana. E quando você apanha, qual o deus que você clama? Se eu te derrubar na lama, cai no chão e não levanta. Minha mente já não tem espaço pra vingança. Não quero mais viver preso nas minhas lembranças. Feio, eu vou lutar pra proteger essa criança. Nosso filho é a única luz que me resta de esperança. Gelo na lâmina do machado não ferem quem sentiu as chamas do inferno do passado. Vê-lo sofrendo pelo meu pecado reacendeu com o fênix as chamas do inferno do passado. Então sai da minha frente, não sabe o perigo. O monstro quebrou as correntes, não mexe comigo. Não duvida ou sem tirar o poder da minha ira. Então sai da minha frente, não sabe o perigo. O monstro quebrou as correntes, não mexe comigo. Não duvida ou sem tirar o poder da minha ira. Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou. Acho que isso que define quem eu sou. Não saber minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos sete pecados capitais. Esta noite meus inimigos não terão perdão. Vocês não tocarão em quem eu amo. Meu ódio causa devastação, igual fúria de dragão. Eu vou te derrubar, não importa o seu tamanho. Não me pergunte o que eu sou. Eu sou um homem, eu sou um monstro. Mas eu vou ser o que preciso for, pra não ver quem eu amo morrer de novo. Vocês só conhecem um terço do que eu posso causar no fim. Eu já percebi que eles me olham com ódio. Por isso eu sou tão sozinho. Já não importa mais, eu alcancei minha paz. Mesmo não tendo paz, e deixa a dupla atrás. Vocês falam demais, eu me provei capaz. Ninjas e samurais, seguem meus ideais. Eu não tive escolha, eu já nasci assim. Eu transformei em algo bom o que era ruim. Na minha frente eles tremem, é porque eles temem. O demônio dentro de mim. Não sabe o perigo. O monstro quebrou as correntes, não mexe comigo. Não duvida ou sem tirar o poder da minha ira.